Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Interweb. Hoje, um bocadinho mais tarde, ou melhor, uma hora mais tarde, habitualmente, por regra musical, vai para às terças, às 8h30 da noite. Hoje vai para uma hora mais tarde, ou seja, às 9h30. Esta edição do Musical, é para 5 de março de 2013, vai trazer-lhe músicas que, durante mais de 3 anos, passaram por aqui. Algumas delas, são apenas algumas das músicas que nós vamos aqui escutar. São 6 ao todo e vou apresentá-las com conhecimento. Vou trazer para já a primeira música, que é um tema que fez muito sucesso e que aqui na rádio foi especialmente bem acolhido. A prova de que música cantada na música que nós estamos habituados a ouvir não é necessariamente de má qualidade e muito menos não é sinónimo de insucesso. Casos como Mónica, do alemão Uri Martin, ou A Festus Akevac, da húngara Kati Kovács, mostram precisamente que música é algo tão universal que muitas vezes se superioriza ao idioma em que é interpretada. A música de Uri Martin, confesso que não tenho o ano de gravação. Já de Kati Kovács, difícil era não ter. A cantora, que foi uma estrela na Hungria, lançou este tema no ano em que Portugal viu cair o regime ditatorial, ou seja, em 1974. A cantora Kati Kovács é também conhecida por outros temas, como por exemplo pela interpretação do tema Mami Blue, um clássico que teve especial enfoque ou especial sucesso na voz do cantor de música flamenga José Mercedes. Também um dia iremos falar nele no Musicália. Vamos trazer-lhe por agora duas músicas, já lhe disse, Mónica de Uri Martin e também a música que vamos escutar logo depois é de 1974 da cantora Kati Kovács. Vamos ouvir então estes dois temas. Als ich im vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war, da sah ich sie. Sie trug Blumen in der Hand und ging so wie ich zum Strand, da sah ich sie. Jeder wollte mit ihr gehen, denn sie war so wunderschön wie keine zuvor. Doch nur mir gab sie ein Wort, so kam es, dass ich sofort mein Herz verlor. Schön war die Zeit, zu sein mit Monika. Ich träume nun allein von Monika. Wird's noch einmal von ihr fuhr, dachte ich an eines nur, an Monika. Denn ich kriegte keinen Gruß und auch keinen Abschiedskuss von Monika. Ja, ihr war das Herz so schwer und so sah ich sie nicht mehr. Nun schrieb sie mir: Komm zurück im nächsten Jahr, dann wird alles, wie es war, ich glaube dir. Schön war die Zeit, zu sein mit Monika. Ich träume nur allein von Monika. Wird's noch einmal so sein mit Monika? Deixa de ser, entre aspas, engraçado o facto de não encontrar este tema aqui que vamos ouvir no disco, no disco da cantora Kathy Kovacs. Presumo que este tema tenha sido lançado numa edição especial, ou então, não sei, alguma cassete que aqui não conste, mas a verdade é que não há na discografia da Kathy Kovacs, pelo menos aquela que nós temos aqui connosco, não há este tema. Há em coletâneas, mas não há, portanto, aqui, portanto, na discografia da cantora. Bom, mas ainda assim ficamos com Kathy Kovacs, A Festa à Quebec, uma música que, como disse, foi teve sucesso, não sei agora se foi não gravada, mas teve sucesso no ano de 1974. Ora, disse na edição anterior, na missão anterior, ou seja, no Electronic Art, e também já tinha sido anunciado no nosso Facebook que iríamos dar mais uma novidade, ou iríamos comunicar mais uma novidade para a programação que irá estrear-se em maio. Por outras palavras, no dia... exatamente. Na quinta-feira, no dia 2 de maio, vamos levar ao ar a primeira edição de... aliás, no dia 1 de maio, peço desculpa, quarta-feira, vamos levar ao ar a primeira emissão de A La Luz del Sol. Será um programa com locução espanhola e diretamente dos Estados Unidos. O programa é produzido por Luz del Carmen e durante duas horas tem uma espécie de documentário, digamos assim. Portanto, é uma aposta forte na rádio e comunicação e num crescente público que fala castelhano. Nós vamos aqui ouvir, ou falo espanhol, nós vamos aqui ouvir... aliás, não vamos aqui ouvir nada, ainda não temos aqui connosco, e mas tivéssemos ainda no sentido para mostrarmos, digamos assim, o que é que fosse destes programas novos. Mas o que é certo é que o programa vai entrar a estrear no dia 1 de maio, e é mais uma produção de Luz del Carmen e de eiberoamerica.com. Ela mesma, esta produtora que já nos transmite, já nos permite a transmissão de programas como o Platicando Podcast, que irá ser hoje às 11 da noite, também o La Voz del Poeta, Tertúlias Intercontinentales e também o Postares Sonoras. Portanto, são tudo programas da eiberoamerica, como aliás não fazemos questão de esconder, e o programa de cultura, que não será o único, este A Luz del Sol, que não será o único, irá então ser um dos programas que vai estrear também a partir, e neste caso é mesmo no dia 1 de maio. Vamos comunicar ao longo deste mês de março mais novidades. Fique atento ao nosso Facebook em facebook.com/radioantenaweb ou ao grupo oficial da Antena Web. Lá mesmo nesta rede social, se pesquisar pelos grupos e pelo nome Antena Web, vai encontrar um grupo que tem atualmente mais de 2150 membros, se tem que estar correto, e vai encontrar desta informação a qualquer momento, a informação de em que programa é que vamos revelar a próxima novidade. Por agora fica no segredo dos deuses essa mesma, entre aspas, novidade, ou essa mesma comunicação. Vamos voltar à música para ouvir mais um tema, cantado desta vez em romeno. A música foi um sucesso e em 2005 fez as Ásia, um grupo de jovens romenas, levar-se ao topo no país de origem, na Roménia. Vamos ouvir Inima Mea, a música das Ásia. Elas que entre 2005 lançaram este tema, e vamos também depois ficar com o tema da Grécia, Alla Palia, como se chama a música de Caterina Stanisi. São as próximas duas que vamos ouvir nesta edição do nosso Musicalia. Boa noite. Inima, inima. άδεια δίχως λογική. Όμως πώς να ξεχαστούμε που κι οι δυο μας μέσα ζούμε σε μια φυλακή. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτευτώ. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτεύω. Μοιάζουμε πολύ, το ξέρεις. Πες μου τι θα καταφέρεις αν χαθείς ξανά. Πάλι δε θα ξεχαστούμε αφού πάντα δυο μας ζούμε για πράγματα κοινά. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτεύτω. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτεύτω. Έλα πάλι στη ψυχή μου, έλα πάλι στο κορμί μου, έλα πάλι στο φίλι μου να σε ερωτευτώ. Δώσε μου μια γη να ζήσω, ένα δρόμο να πατήσω, μια βραδιά να αμαρτήσω, να σε ερωτευτώ. E mais duas músicas depois desta de Catarina Stanisi, Alla Pali, antes as Ásia, com um tema que dá pelo nome de Inima Mé. Agora vamos ficar para as despedidas com mais dois temas, aliás, um deles que tenho um especial gosto em partilhar convosco, chama-se Wir Tanzen Lambada. É verdade, a música é da cantora alemã Andrea Jürgen. É natural que escutemos mais música alemã, pois de todas aquelas que, enfim, fomos aqui passando, as alemãs, como esta, como por exemplo Einmal um die ganze Welt de Karel Gott, ou mesmo Der kleine Prinz de Bernhard Klüber, foram as músicas que fizeram mais sucesso. Portanto, é natural que a gente aposte mais da música, enfim, a música alemã, porque é aquela que, dentro destas, mais tem agradado aos nossos ouvintes. Ainda assim, vamos fechar com uma música vinda das Arábias. A voz inconfundível da cantora que dá pelo nome de Nancy Ajram. A cantora que nos traz a música Oulde Nigida. É uma música bem disposta, com muito ritmo, como aliás é tradicionalmente a música árabe. E é desta feita que fechamos mais uma edição da nossa Musicália para 5 de março de 2013. Eu despeço-me com votos de uma boa noite. Já sabe que às 23 horas, aqui na Antena Web, há mais uma edição do programa Platicando Podcast. Já sabe também, e vamos, já comunicamos isso ontem na nossa página, no nosso www.radiointernoweb.info e também no nosso blog, já comunicamos que a partir do dia 1 de maio a estação principal da Antena Web passará a designar-se Canal 1 e não Antena Web como até agora. Canal 1, Canal 2 e Antena Best será este o trio de rádios que o grupo Antena Web continuará a manter a partir do dia 1 de maio. Vamos fechar então com estas duas músicas. Espero que tenham a continuação de uma ótima noite. Vamos bailar ao som de Andrea Jürgen e um ritmo que nos anos 90 contagiou muita gente. A alemã parece que também se deixou contagiar. Wir Tanzen Lambada. Até à próxima terça. Der Abend hat Freudenfeuer. Nancy. I love you. Nancy. I love you. Nancy, I love you. Hey, oil tani kida. Me to sudnana. Hey, oil tani kida. Hello.